ZYS565. Rádio Castro Alves FM Estéreo. 96,7. Totalmente digital. Rádio Castro Alves FM Estéreo. 24 horas no ar. Boa noite. No ar.